A discussão sobre o que o Estado poderia fazer para evitar o surto de doenças tropicais no país é antiga e polêmica. Alguns dizem que não adianta fazer nada só no Brasil e que o esforço deve ser mundial. Afinal, as doenças não respeitam fronteiras, a exemplo da Zika e chikungunya, que chegaram recentemente de outros países. O mosquito Aedes aegypti, vetor destas doenças, dá um verdadeiro drible nas autoridades políticas brasileiras há mais de 300 anos. Mas já que estamos sendo intimados a perseguir o mosquito, vamos ver o que estão nos escondendo sobre este pequeno vilão da nossa história. Desde os primeiros surtos de febre amarela em Pernambuco, no ano de 1685, passando pela dengue que começou a bombar na década de 80, até as doenças da moda, como Zika e chikungunya, a solução apresentada pelo Estado sempre foi a mesma: transferir a responsabilidade do controle da epidemia para a população. O poder público recomenda evitar água parada, uso de repelentes, inseticidas, roupas que cubram o corpo todo e solicita apoio das Forças Armadas. Uma guerra contra o mosquito. Além disso, recomenda que as mulheres não engravidem por conta do risco de microcefalia, como se toda a gravidez fosse planejada, como se todos tivessem acesso à educação sexual, métodos contraceptivos e pudéssemos debater a interrupção da gravidez livremente. Mas o motivo dessa guerra não é devidamente apresentado. E a população é usada como aquele tipo de soldado que obedece sem refletir ou questionar a ordem. É que mesmo que façamos o esforço diário na luta contra o Aedes aegypti, não podemos perder de vista que as atuais epidemias resultam da falta de saneamento básico nas cidades, da precariedade dos serviços de saúde pública e do descaso com o planejamento ambiental urbano. A lista de causas, então, não se resume à água da sua bacia, garrafa ou pneu. A causa maior está relacionada à ausência de uma política urbana comprometida com a justiça social. Vejamos. O tal esgoto a céu aberto, tão comum em cidades desiguais, possui uma localização muito precisa. Está no bairro precarizado, nas vielas, nos locais de moradia de gente pobre, demonstrando qual a classe sofre com as epidemias urbanas. É bem verdade que o mosquito não faz distinção do seu público-alvo, mas a sua proliferação acontece, em grande medida, nos locais de maior vulnerabilidade social, abandonados pelos programas, planos e políticas urbanas. Por exemplo, a Embasa já chegou a dizer que a propagação de moradia irregular não permite uma oferta ampla de serviços essenciais de canalização de água e sistema de esgoto. O tratamento de esgoto, então, pode ser considerado o saneamento dos sonhos. Vemos uma cidade inteira em obras, as terras da cidade estão entregues às empreiteiras, grandes responsáveis pela degradação do ambiente. Mas a intenção dos investimentos parece ser melhorar o turismo, não a saúde ou a qualidade de vida da população. Dizem que fatores naturais, principalmente o calor e o regime das chuvas, podem favorecer a reprodução do mosquito. Mas esta é uma afirmação perigosa que devemos analisar de forma crítica. O Aedes aegypti, de fato, se reproduz com maior frequência e torna-se mais ativo nestas condições. Mas em seu ambiente florestal natural, a baixa disponibilidade de criadouros, como ocos de árvores, e a presença de outros predadores que se alimentam do mosquito, fazem com que suas populações não cresçam de forma assustadora, como acontece nas cidades. É mais que conhecido o fato de o desmatamento urbano ser um dos fatores que impulsionam a procriação do Aedes nas cidades. Em Salvador, a redução da Mata Atlântica na Avenida Paralela para a construção de condomínios como Alphaville, um dos maiores crimes ambientais da história da cidade, impulsionou, na época, um aumento da incidência de dengue nas regiões do entorno, como no bairro da Paz e na periferia de Itapuã. Mais uma vez, para beneficiar empreendimentos habitacionais com o metro quadrado mais caro da Bahia, foi autorizado o desmatamento da Paralela em detrimento da saúde dos moradores de bairros mais pobres. Portanto, acreditamos que colocar a natureza como um vilão não é o caminho mais adequado para tratar do que é responsabilidade da saúde pública. Não precisamos sofrer com as doenças infecto-contagiosas se evitarmos a destruição das florestas, a acentuação de construções de concreto no solo urbano, os projetos deficientes de drenagem de água, a ausência de moradia digna para grande parte da população, a precariedade da saúde pública e da coleta de lixos. Seria necessário, então, que o Estado assumisse responsabilidades e prioridades e não pôr a culpa toda sobre nossos ombros. Mas você acha mesmo que o Estado vai assumir isso? Vejam que tudo tem uma ligação. A especulação imobiliária valoriza parte do solo urbano, tornando tudo caro na região e pressionando os mais pobres a sair do seu local de moradia para as áreas mais distantes, sendo estas comumente áreas de risco,